Então, em nome de Jesus, pela tua palavra, quebrando o nosso coração nessa noite. Esmigalha a pedra. Vem, martelo, que esmigalha toda a pedra que é a palavra de Deus. E quebrando o nosso coração duro, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, que a tua palavra diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Mas se nossos olhos forem bons, a quão grande luz nós, em quão grande luz estaremos? Senhor, em nome de Jesus, não queremos e não podemos servir a dois senhores, como tua palavra fala. Ou bem servimos ao mamão, ou bem servimos ao Senhor. Nós não nascemos para ganhar dinheiro, não nascemos para fazer nosso nome célebre, mas nós nascemos para fazer altares ao Senhor e agradecer o teu nome. Então vem com poder nessa noite em nossos corações. Foi uma noite despretensiosa, uma noite, meu Deus, pode ser mais um domingo em Santos. O Senhor pode, de repente, descer com o Espírito sobre nós e abrir o nosso entendimento, inculcar na nossa mente a visão do teu reino e a necessidade de expandir para o teu reino esses dias. Revela-nos a tua volta, revela-nos a tua grandeza, o teu poder. Revela-nos que o Senhor tem chamado uma igreja santa, imaculada, para uma obra que é muito maior do que nossos olhos naturais podem ver. Então abre os nossos olhos espirituais. Cai por terra, Senhor, toda a enfermidade da nossa alma. E cai por terra todo o sofisma, toda a fortaleza. Nome de Jesus, caia, caia, caia, seja vencida. E possamos erguer um altar ao Senhor. Um altar público, um altar que todos vejam para glorificar o teu nome. Mas também um altar do secreto e do oculto do nosso coração. Nós repreendemos toda a força maligna do diabo que tenta contra a igreja do Senhor. Toda a igreja que quer ministrar confusão à mente do teu povo. Toda artimanha de Satanás que quer levar fraqueza aos débeis, fraqueza aos neófitos. Eu repreendo em nome de Jesus, autoridade no nome de Jesus. Eu recorro, Senhor, a tua graça. Eu clamo que o Senhor derrame o teu sangue nas nossas mentes. Teu sangue, Senhor, purifica de toda injustiça, de todo sofismo, de toda mentira, de todo vento de doutrina, em nome de Jesus, para que nós possamos ser encharcados com a tua palavra santa e poderosa. Aviva o teu povo, Senhor. Deus, eu sei que o que você vai nos falar hoje é algo que peneira, é algo que seleciona. Mas nós sabemos também que a tua palavra diz, que o Senhor diz, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A palavra diz que o ladrão pula o muro, mas eu sou a porta. E nós queremos entrar pela porta, estreita, baixa, mas único e verdadeiro caminho. Nós queremos, Senhor Deus, receber o nosso encargo, negar a nós mesmos diariamente, tomar a nossa cruz e seguir fazendo, Deus, a tua obra, fazendo discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar todas as coisas. Não queremos uma vida fácil, queremos uma vida que vale a pena no poder do Senhor. Aviva-nos, deixa-nos de gozo, de alegria, de amor para a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Essa vida com Jesus é boa demais. Amém, irmão? Derrubando as fortalezas espirituais e construindo altares de adoração. Amém, irmão? Vamos repetir comigo isso? Derrubando as fortalezas espirituais e construindo altares de adoração. Mais uma vez. Derrubando as fortalezas espirituais e construindo altares de adoração. Agora unânimes, né, irmãos? Derrubando as fortalezas espirituais e construindo altares de adoração. Aleluia! Meu pai pregou esses dias aqui sobre a necessidade de não fazer o nosso nome célebre, mas de construir altares. Amém, irmão? Eu estava orando, o Senhor me deu algo que, modestamente, eu quero continuar aquilo que o Senhor começou falando para nós. Irmãos, Deus havia prometido Canaã a Abraão. E Deus disse, caminha aí, Abraão, anda aí, o que você fizer é teu. Rapaz, Abraão deve ter corrido. Eu acho que Deus dissesse para mim assim, Tiago, meu filho, caminha aí por Itabuna, onde você caminhar vai ser seu. Gente, eu ia fazer alongamento, eu ia alongar, ia botar meu tênis e eu ia correr. E na pergunta, Deus pode ser de carro que dá para ir mais longe? Irmãos, olha, eu quero que em nome de Jesus você hoje receba do Senhor a revelação. Sabe o que significa revelação? Tirar o véu. De algo que já está diante de você, mas algum véu, alguma fortaleza, algum sofisma, alguma coisa está sendo anteparo entre o que Deus tem para você, que já liberou para você e que você tem visto. Podem ser pessoas, podem ser situações, podem ser traumas, podem ser demônios, potestades, podem ser circunstâncias inúmeras. Mas independente do que for, nada poderá nos separar do amor de Deus. E o Senhor pode, o poder do Espírito Santo é de ser simples. Sim, Senhor, eu quero. Eu não quero só ser salvo. Ser salvo é o melhor, mas não é só isso que Deus tem para nós. Como falei hoje de manhã na escola bíblica, nós às vezes ficamos sem saber o que nos dá sentido. Porque por mais que você goste do que você faz, do seu trabalho, eu gosto muito do trabalho que eu faço, mas não são eles que me dão sentido, a não ser o ministério. Você não precisa ser ordenado para isso. Para você ter um sentido em servir o corpo. Amém ou não, irmão? Deus prometeu Canaã a Abraão. E Deus falou: vai, Abraão, caminha por aí, se você quiser, é seu. Não era um lugar muito promissor aos olhos, até porque Abraão falou para Ló, assim, que era o primo dele, que ele não deveria ter levado. Deus falou para ele levar só a mulher dele. E Abraão levou a Ló também, o primo. Não era para ter feito isso. E aí chegou o lugar que Abraão e Ló estavam tendo problema com seus pastores, que brigavam pelas ovelhas, pelos melhores pastos. E aí, pela orientação do Senhor, Abraão chegou para Ló e falou: olha, Ló, escolhe o que você quer e eu vou para o lado contrário. E aí Ló olhou e viu que era mais bonito. A Bíblia diz em Gênesis que Ló olhou e viu as campinas mais verdes que davam em Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu. E Abraão falou: ok, me escolheu, então o contrário é o meu lugar. Mas, irmãos, quando há a bênção de Deus, mesmo comer legumes, é melhor do que a mesa cheia de carnes onde a dissolução e contém. Amém ou não? Onde é a bênção de Deus, um solo pedregoso. Deus arrebenta aquele chão e faz brotar da bênção dele. Porque há a bênção de Deus, e é o chamado de Deus, e a vocação de Deus. E nós não somos chamados para ficar gastando nosso dinheiro com o que não é pão. Que é outra palavra de Deus só. Em metáfora, dizendo: não gaste os seus recursos com aquilo que vai perecer. Irmão, Deus tinha prometido Canaã a Abraão, amém ou não? Amém. Deus tinha mais de 30 mil promessas na Bíblia. Eu confesso a você que quando eu fui pesquisar e eu vi alguns autores, eu disse: gente, é muito promessa. É promessa demais, é promessa pra caramba. 30 mil promessas. Acho que Deus gosta de fazer promessas. A diferença é que Deus, mais do que gostar de fazer promessas, Deus gosta de cumprir promessas. Amém ou não? Mas o que impede então nós recebermos e vivermos isso? Irmão, para cada promessa de Deus, se eu dizer uma verdade inconveniente e ácida, mas para cada promessa de Deus, existem algumas fortalezas para que nós não a recebamos. Começar que nós temos três adversários mais perigosos: a carne, o mundo e o diabo. Então imagine que Deus disse para mim assim: olha, filho, vai para Itabuna que eu vou dar aquela cidade para você e para sua família. Vou levantar pessoas que vão amar vocês, vão trabalhar com vocês, vou amar a mim ainda mais que a vocês, e nós vamos expandir o reino lá, tinha uns contos de irmãos que já estão lá. Vai lá, vou, amém, Jesus, amém. Eu chego lá, um monte de promessas de Deus. Aí eu tenho, de cara, eu tenho logo três anteparos: a carne, o mundo e o diabo. Então, diante de uma promessa de Deus, eu tenho três barreiras aí. Se eu olhar com olhos naturais, eu vou dizer a carne, eu vou dizer não vou conseguir. Não vou. Olha, fui pesquisar sobre a igreja em Itabuna, as pessoas que vieram para cá, os relatos são tenebrosos. Você chega no congresso de pastores e fala: ah, você passou em Itabuna, cara, em Itabuna, hein? Você está quanto tempo lá? Isso é um milagre, hein? Então, a carne vai temer. É o papel dela. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo mundo. Né? E quando eu vim para cá, uma mulher, um servo de Deus, falou assim para mim: pastor Bernadette, é uma professora da Salvador muito amorosa, mãe espiritual para mim. Ela foi no gabinete e falou: meu filho, abre aí a Bíblia, nesse texto onde Jesus pergunta se Pedro ama. Aí eu abri. Ela falou: você entendeu? Aí eu, atrás do meu seminário de teologia, faculdade de teologia, psicologia, falei: é, eu acho que eu entendo sim. Ela: ah, mas eu queria comentar uma coisa, diga. Ela me disse coisas que eu nunca tinha visto. nunca tinham ouvido. Porque a Bíblia diz que Deus usa o simples para confundir ou os que acham que são sábios. E aí ela falou assim: você está vendo aqui, meu filho, o que a Bíblia diz? Ela ficou sorrindo. Aí o que foi, minha irmã? Olha aí. Ela disse assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Você percebeu, meu filho, que você deve amar as ovelhas de Jesus? Sim, deve amar. Mas a obra de Deus não se faz baseada no amor às ovelhas. Se faz baseada no amor a Jesus. Porque se você fizer a obra de Deus baseada no amor às ovelhas, você não vai demorar muito naquela cidade. Então, a obra de Deus não se faz por vista, se faz por fé. Amém, irmão? E se faz baseado no amor a Deus. Então, essa primeira barreira da carne, do medo, eu digo, não, eu tenho que ter amor por quem me chamou, porque o amor que eu tenho a quem me chamou faz eu arriscar até a própria vida. Porque você, se um filho seu precisar do seu coração, se você for pai de verdade, você dá. Amém, irmão? Porque você ama. Quem ama não tem amor à própria vida, irmão. Então essa barreira da carne, ela vem com força, com medo. Ela vem tentando lhe limitar, diz que não pode, que não sabe, que não vai. Mas a Bíblia diz assim, ó, que nós não temos o pendor da carne, mas devemos ter o pendor do Espírito. Ele diz: por isso enchei-vos do Espírito e não satisfareis os desejos da... Então a gente vê. Se encha, se tem algo na sua carne, no seu sentimento, que tenta deter você, busque ser cheia do Espírito Santo, e de repente o Espírito Santo tem esse negócio de agir de repente. Então você abrir a Bíblia lá em Atos, você vai ver. E de repente, unânime, o Espírito veio como um vento e tomou aquele lugar, e ali a língua como de fogo sobre ele, não é? A carne é o mundo. O mundo é tenebroso, irmão. O mundo ele não vem só com escassez, ele vem com propostas também. Que tentam tirar o seu foco, que tentam tirar você daquilo que Deus lhe chamou a viver e a fazer. Mas a Bíblia diz que há uma coisa que vence o mundo. Se o mundo tenta nos constranger pelo que nós vemos, a carne pelo que nós sentimos, o mundo pelo que nós vemos, a Bíblia diz que é a fé que vence o mundo. O que é fé? Fé é a certeza de algo que só Deus lhe mostrou. Que você não vê com olhos naturais, mas você tem certeza que Ele lhe mostrou. Isso é fé. É a convicção das coisas que não se veem, mas se creem. Eu creio pela fé. Então aí, meu irmão, aleluia, o mundo volta para o lugar de família. Amém? Mas tem o perdedor. O perdedor é um negócio sério. O perdedor, que é Satanás, o mentiroso, ele mira nas suas fraquezas. A Bíblia diz que existe uma classe de demônios, lá em Efésios, assim: os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega ali é cosmocrátora. Cosmocrátora era um senhor de guerra, um general, que não ia para o campo de batalha. Ele estudava o exército adversário para agir na fraqueza do exército adversário. O diabo faz isso. O diabo estuda sua vida para saber isso. Eu lembro que uma vez, numa oração de batalha espiritual, Deus mostrou que o diabo ia tentar fazer um acidente, uma viagem que o pessoal de Salvador foi diante do trono de ônibus, e outros irmãos tiveram essa revelação também. Nós fomos orar pela irmã Jaleza Caravana. E quando nós orávamos intensamente, fervorosamente, Deus me deu uma visão de uma caverna, e dentro da caverna tinha os anjos, os demônios, que os demônios são anjos caídos, não são espíritos de mortos, não. Os demônios são os anjos que caíram do céu em obediência a Deus. E eles estavam em cima de uma planta com algumas ideias, e de repente veio um vento e soprou tudo aquilo, e eles perderam o plano deles. Amém ou não? E de fato aconteceram alguns acidentes na viagem, mas nada que os acidentes pudessem provocar eles. Porque Deus confundiu o entendimento dos demônios ali. Então o diabo estuda a nossa vida. Existem planos do diabo na sua vida que daqui para 5 anos, daqui para 10 anos, às vezes coisas que aparecem tão boas aos nossos olhos, de repente vão se configurando como uma verdadeira obra de Satanás em nossa vida. O Satanás não chega com um chifre, com um tridente: eu vim lhe destruir. Ele é bobo, ele tem milhões de anos de experiência. Mas a Bíblia diz: aleluia, que, eu já estou antecipando meu sermão todo, a Bíblia diz que o diabo é vencido de uma forma muito simples. A Bíblia diz em Tiago, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele será enxotado de fora. O problema é que a gente quer ficar disputando o demônio sem ter vida com Deus. É melhor ter vida com Deus, porque a Bíblia em Atos fala de um caso que foi um pouquinho feio. Nós te conjuramos pelo Deus de Paulo. Aí os demônios olharam para a cara do sujeito e falaram, Deus de Paulo? Bem, o Deus de Paulo nós conhecemos. Paulo, já ouvimos falar. E vocês quem são? Foram para cima dele, deram uma surra, tiraram a roupa dele. E foi grande humilhação naquele dia. Mas os apóstolos que tinham a vida com o Senhor e se submetiam ao Senhor constantemente. Irmãos, é linda a cena. Não, nem sempre vencer o diabo vai ser uma cena clássica de expulsar demônios. Mas eu me lembro uma vez que tinha um demônio. Foi um negócio assim, olha, eu já era pouquinho crente. Depois eu disse que é mais crente ainda. Irmãos, eu sou psicólogo, não era mistério, era demônio. A minha estava demoniada. E tinha um monte de gente, tinha um pisando nos pés. Era um recife jovem. Tinha um jovem pisando nos pés, e outros dois segurando os pés, outro jovem pisando na mão, outro pisando na mão e segurando na cabeça. Aí eu vi aquilo, cheguei assim, não era minha igreja, esperei fazer alguma coisa, como não fizeram, eu encostei. E aí cheguei perto, abaixei assim, aí fui na cabeça da menina e perguntei, sem machucá-la, porque em nome de Jesus você manda, amém, irmão? Sem machucá-la, há algum demônio aí que se manifeste? Irmãos, aí eu vi o sujeito. Ela urrava, e ela, era um ódio ao corpo da menina que ele queria matar. E eu falei, em nome de Jesus, sai agora. É como se tivesse morrido a menina. Suspirou, desmaiou. Depois que foi evangelizada, recebeu Jesus. Eu nem uma bênção hoje na igreja dela. É a autoridade do nome de Jesus. Que deve ter a ver com a vida que você tem, onde ninguém vê. Porque aí você, pelo poder do Espírito de Deus, é capaz de vencer o diabo. Então, se não há barreira, ou melhor, se temos o poder de Deus para enfrentar essas barreiras, qual o motivo da morosidade da igreja? Vamos tratar um pouquinho sobre isso hoje. Está comigo, diga amém. Se Deus tem tantas promessas para nós, meu Deus, o tempo urge, estou na introdução ainda. Essas 30 mil promessas, mais de 30 mil promessas, para cada uma delas existe fortaleza, existem planos do diabo, da carne do mundo, nossa carne mesmo e do mundo, para poder nos deter de dizer isso. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não resistirão à ação da igreja. Amém ou não, irmão? Mateus 16, 15 diz, mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, irmão Barjonas, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que não é Pedro, mas é a declaração que ele fez de Jesus Cristo, Filho de Deus, amém ou não? Edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, pois, terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra, terá sido ligado nos céus. O que é isso? Já tem mais... Mais de 30 mil promessas de Deus, tudo ligado já, tudo pronto, o chefe foi assinado. Mas o diabo, irmãos, ele tenta nos convencer de que isso tudo era para a Bíblia, era para o tempo de Atos, não é para agora. Só que eu digo para você que eu sei que é para agora, porque tenho convivido, tenho visto e tenho vivido muitas dessas promessas, amém? Isso é para toda a igreja de São Jesus, toda a igreja de São Jesus. Mas vamos comigo. O que são essas fortalezas espirituais? Se você quiser, abra aí em Coríntios, 2 Coríntios 10, 1. O que são essas fortalezas espirituais? Quando você abre, eu vou lendo já e vou dizendo quais são os versículos, tá? 2 Coríntios 10, 1. Ora, eu mesmo, Paulo, exijo, pois, de vocês, eu rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. 2 Coríntios 10, 1. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. 2. Assim eu vos rogo que quando estiver presente, Não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Alguns que olham para mim e acham que eu só sou um menino buchudo que fica falando um monte de coisa na frente, mas eu quero que você e eu entendamos, em nome de Jesus, que quando Deus fala, Deus age. Você tem que estar sujeito a falar com Deus, como eu estou aqui fazendo, tem que estar também. 4. Pois as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição, aleluia, de fortalezas, derrubando sofismas, raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, aleluia, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Esse texto ficou complexo, vou me ater só naquilo que eu me propus a ministrar hoje. O que são essas fortalezas espirituais? Irmãos, Paulo, ele dizia assim: olha, eu amo vocês e eu sou tão carinhoso e amoroso com vocês quando eu estou aí, mas quando eu escrevo para vocês, eu tenho que ser tão duro e tão enfático com vocês, ainda mais com aqueles que acham que eu não tenho a dignidade de ministrar e exortar a vocês, aqueles que acham que eu ajo segundo a carne. 3, porque embora andando na carne ou no corpo, não militamos segundo a carne. As duas palavras gregas aqui, soma e sarx. Soma é corpo, sarx é tendência caída. Paulo diz, embora eu esteja residindo no meu corpo, meu espírito que mora no meu corpo, embora eu tenha um corpo físico limitado, mas não é na força desse corpo que eu ajo, mas na dispensação do poder do Espírito de Deus. Amém? Há o dimorfismo, há o transtorno dismórfico da fé das pessoas, às vezes. Quando alguém chega no consultório, espera um psicólogo, já estão, sabe o que eu estou falando? Tem pessoas que se veem diferentes do que são. Muitos transtornos alimentares têm essa comorbidade, pessoas se veem diferentes. Parece que há hoje uma ação deliberada de demônios querendo que você se veja diferente de como você é. E você chega no espelho e você só vê os seus pecados. Ora, ainda usa o texto da Bíblia para dizer, olha aí, a palavra é como espelho, você chega diante dela e vê os seus pecados. Você não vê só os seus pecados dentro da palavra, você vê que é um filho amado de Deus e que tem o Espírito de Deus, pode vencer qualquer artimanha do diabo. Eu tenho que me ver assim. É por isso que alguns acham que eu sou um pouco lunático. Porque eu não vejo a circunstância cada vez mais. Eu tenho preferido acreditar no que Deus mostra. Porque esse dimorfismo espiritual tem atrofiado a fé de muitos irmãos. Eles se olham na palavra e dizem, eu nunca vou ser assim. Oh meu Deus, já fui homem de Deus. Oh meu Deus, se um dia fosse o pó do cocô do cavalo de Paulo. Meu Deus. Mas gente, esse povo aqui, eu nem quero ler mais a Bíblia não, porque eu só vejo como eu sou ruim. Irmãos, Espírito de Deus, tem misericórdia de nós. Você olha para a Bíblia, olha assim e digo, olha, eu sou dez demônios. Então, número de demônios não é problema. Jejuou tantos dias, glória a Deus, eu já chego lá. Aqui, aleluia. Foi para uma cidade, 3 anos, já tinha tantas mil almas, ô glória, aleluia, isso é para mim, Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Olha o que Jesus falou para ele, você é meu discípulo amado, obrigado, Jesus, eu também sou seu discípulo amado. É questão de escolha. Eu escolho entrar na posição de filho amado que Deus Pai deu a vida para salvar, que ama. Eu estava na casa de amiga, uma feijoada, glória. Pena que hoje não é meu dia de comer carne, né? Então aí eu só comi o feijão meu arroz, mas mesmo assim foi uma delícia. Olha os homens aí, ó. O Daniel passou a noite cozinhando feijão. Quem quiser aprender, né? Procura o homem de Deus ali, que o cabra é. Eu estava lá e chegou o pai de Jamile. E tem o irmão dela. Só um minuto, irmão. Vou perguntar uma coisa para ela, porque é pessoal. Curioso, né? Irmão, O pai de Emília é um sujeito desse tamanho. O nome dele é Rubens, mas não dá pra chamar Rubens desse tamanho de Rubens, só chama de Rubão. Gente, eu acho que é engraçado, porque Jamil tem um irmão jovem, e era um moço, e aí ele foi lá embaixo brincar com o cachorrinho, o Davi mostrou o cachorrinho lindo que eles têm, e aí o menino não, um homem, foi pegar no cachorro ali, ô filho, pega meu cachorro, chega a almoçar. Aí o filho, ô pai, deixa eu ver aqui o cachorro, sobe logo, você vai almoçar. Aí eu pensei que ele tá falando com o Davi. Aí o menino entrou e falou assim, ô Jamil, olha lá a comida do seu irmão, bota lá a comida do seu irmão. Irmão, não tem, tirando o exagero, é claro, né? Nem a comparação é perfeita, mas não tem como eu achar que Deus é diferente com a gente. Aleluia. Receba aí a cura de Deus, amém, irmão, no seu coração. Deus fica assim, come, filho. Ô, filho, abre aí a Bíblia, tenho tanto para te ensinar. Filho, eu te amo tanto. Por que você está fazendo tão diferente do que eu te ensinei? Filho, eu tenho meu espírito. Você quer poder para viver isso? Peça para mim, eu tenho aqui agora. A gente está no trabalho, não sei que decisão eu tomo. Aí, Deus está com aquela porção de sabedoria assim, ó, desse tamanho assim, ó, para derramar na sua cabeça, assim. Aí a gente não pede sabedoria a Deus. Faz cada cabeçada no trabalho, nos negócios. E Deus diz, eu queria te dar essa sabedoria. A Bíblia diz que sabedoria você pede a Deus e Ele dá. Amém. Tanto é prova que eu cresci lá, na Massaranduba. Eu repeti 4 vezes a alfabetização e eu era um dos melhores alunos da minha faculdade. Fazia 20 matérias, porque eram 10 de teologia e 10 de psicologia. Como isso? É milagre. Porque eu falei, vou fazer a obra de Deus. Estudava muito, virava várias noites, ok? Mas se Deus me dá sabedoria, o negócio é muito difícil, pelo amor de Deus. Gente, como é que manda para o menino, segundo semestre, fazer uma resenha crítica de um artigo de Freud? Tá maldade. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Deus tem sabedoria do Espírito dele para encher a sua vida, receba em nome de Jesus. Amém. Aí a gente fica aqui nos derrotados. Meu Deus, eu queria ser... peraí, é fácil. Tem a vida... Não é fácil, não, irmão. A palavra de Deus diz a quem mais é dado, mas é cobrado. Amém ou não? Amém. Aleluia, Deus está aqui falando conosco. Irmão, essas fortalezas espirituais, elas agem em várias áreas. Paulo diz no 4, mas as armas da nossa milícia não são naturais, não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição das fortalezas. Não é para enfraquecimento, não é para abalar, mas é para demolir. Eu lembro que uma vez eu estava ainda com uns 19 anos e fui para o discipulado com meu pai. Aí eu falei, pai, eu estou cansado de confessar os mesmos pecados. Eu lembro isso até hoje. E não dá para depois de um ano ser a mesma cartilha. Eu quero confessar outros pecados. Que hoje, para mim, eu acho que nunca vou vencer, mas eu vou vencer esse. Como eu sou imperfeito, eu sempre vou ter que estar confessando alguns crimes. Mas eu estou cansado disso. É um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a mesma vida. A gente não está usando o poder do Espírito de Deus. Que é disponível. É caríssimo, mas o preço foi pago. Derrubando todo o sofismo, todo o raciocínio mentiroso. Irmãos, existem fortalezas que se instalam na nossa mente. Você sabia disso? Nem terapia da boa resolve, porque são espirituais. Não são? Natural. Natural, você procura um psicólogo cristão bom, psicólogo cristão boa, resolve. Mas tem outros que não são naturais, são espirituais. Que se instalam como demônios na nossa mente. Está aqui. Você crê na Bíblia ou não? Diga amém. Derrubando raciocínios ou sofismas. Forma de pensar que a gente tem enraizado ali por tanto tempo na nossa mente que a gente é escravo daquela forma de agir. Mas você pode ser liberto, você pode ser liberto com o poder do Espírito Santo de Deus. A gente tem que orar cheio de fé. Olha, você tem que fazer assim, olha, Deus, eu tenho uns problemas aqui. Sério. Faça uma lista com seus defeitos. Anote eles. E vão queimar esse coração em nome de Jesus. Deus, isso aqui impacta a minha vida. E não é possível que eu vou viver preso a isso. Eu estou falando mal do teu nome. Eu não vou deixar de ser teu filho e teu filho não, ok? Mas eu tenho falado mal do teu nome. Porque essa palavra diz, bem-aventurado seja Pai nosso no céu, santificado seja o teu. Como é que santifica o nome do Pai na atitude do? Então eu tenho que entender que o que tem havido de prisão na minha mente fala mal do próprio Evangelho do Reino de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus preserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Às vezes não tem nem propósito. O Senhor Jesus quer nos curar, irmãos. A obra que Deus tem para fazer nessa cidade, uma obra tão linda, tão maravilhosa, mas Ele quer usar uma igreja madura, uma igreja santa, uma igreja ataviada pelo próprio Espírito dEle. Amém ou não, irmão? Então tem que ser curado. Tem que vencer os sofismas em nome de Jesus. Todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, todo símbolo, todo sinal, todo escudo que é erguido contra Deus, nós podemos vencer em Deus. Aí ele começa a explicar que vai ser uma das aplicações que, se der tempo, eu começo hoje. Nós temos que derrubar algumas fortalezas para erguer nossos altares. Fortalezas, às vezes, religiosas. Nós falamos, muitas vezes, na igreja evangélica, das fortalezas de idolatria da igreja católica. Falamos das fortalezas de seitas de pseudo-cristãs, como espiritismo. Olha, você acha que tudo é espiritual. Isso é porque você era espírita. Mas, irmãos, eu vou falar para vocês. Eu cresci na igreja histórica. Ali estudei. E tem tanta fortaleza dentro da denominação, sabia disso? E não tem como se livrar disso, porque temos a nossa própria. Juntou gente, se junta a fortaleza, é incrível. É incrível. Essa ideia de que lugar de adorar é quando todo mundo fica junto, irmãos. Isso é requentado do culto judaico. Lugar de adorar é também quando todo mundo está junto. Mas lugar de adorar é no seu trabalho. É na sua casa. Uma vez eu fiquei chocado com o senhor, eu falei assim, como é que sua vida de oração? A pessoa falou assim, eu adoro o Senhor com a canção. Eu nunca tinha pensado nisso. Interessante, né? A Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos e, havendo ceiado, cantou um hino, cantou louvores. Está na Bíblia. Mas a gente lê mil vezes e não enxerga. E acha que só é espiritual cantar no meio do povo. Canta em casa também. Adora a Deus em casa. Desliga um pouquinho a televisão e começa a adorar a Deus. Amém ou não, irmão? Eu gosto de orar com música. Eu sempre ligo a adoração, fico adorando e orando, adorando e orando, adorando e orando. Davi fazia assim, irmão. Então, existem resistências que são religiosas, resistências que são hereditárias, resistências que são culturais, resistências que são traumas emocionais. Existem muitas fortalezas. Como podemos vencer essas fortalezas? Eu vou começar o primeiro ponto e vou encerrar, porque semana que vem a gente continua com os horários. Primeiro, como vencer as fortalezas espirituais? Porque elas existem. Não as ignore, porque elas são verdadeiras barreiras de contenção, verdadeiros diques, represas que tentam barrar aquilo que Deus tem para você. Vocês lembram do homem de Deus que ia receber bênçãos, mas o príncipe da Pérsia resistiu nos céus? Primeira coisa para que nós possamos vencer as fortalezas. E domingo que vem vamos falar mais disso. No outro domingo vamos falar de erguendo alguns altares ao Senhor. Primeiro, lembrar das promessas. Elas são verdadeiras visões do que já foi liberado no céu e deverá, pela nossa obediência, ser ligado na terra. Cada promessa de Deus é o que Ele já fez no céu por você. Sabia disso? Quando você está orando por sua família, Deus lhe dá a firme convicção de que Ele vai converter seus filhos. É inexplicável. De que Ele vai curar você de enfermidade, ou que Ele vai dar para você um ministério, e você tem convicção daquilo. Você pode ter esquecido, mas continua liberado lá no céu, sabia disso? Está lá. Já está lá, aberto, liberado. Mateus 18:18. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Muitos irmãos usam uma tradução antiga que diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Como que liga na terra e depois Deus liga no céu? Não, a melhor tradução é a mais moderna, que foi corrigida na Revista Atualizada. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, primeiro eu tenho que lembrar, Eu não só tenho que lembrar, como eu tenho que comunicar isso a pessoas que pensam como eu também. Amém, meu irmão? Vocês lembram que o papai falou semana passada? Lá em Babel, eles se juntaram. E eles, mesmo ímpios, juntos, Deus falou, temos que fazer alguma coisa. Se alguém tem alguma dificuldade com a Trindade, não tenha mais, porque ali é no plural. Temos que fazer alguma coisa, porque eles estão unânimes. E o Senhor vem e os confunde. Irmãos, eu quero que você, em nome de Jesus, vamos ficar no primeiro ponto hoje, nós vamos terminar daqui a pouco, mas quero que você, em nome de Jesus, se lembre das promessas de Deus para a sua vida. Elas são verdadeiras visões do que já foi ligado no céu e deverá, pela nossa obediência, ser ligado na terra. O que é que Deus já liberou no céu para você? Eu lembro que uma vez, uma mulher de Deus, Delcídia, uma das mulheres de Deus, mais de Deus que eu conheço. Quem não conhece vai conhecer. A intercessora lá de Salvador, amiga íntima de Jesus. E ela disse assim para mim, ela fala assim rindo. Ela disse, Tiaguinho, e Deus me mostrou que ele vai lidar multidões de jovens. E eles vão ser como ondas que vão vir para Jesus. Aí falei, pô, maravilha. Só que eu pensei que era através do ministério pessoal. Tipo assim, um cantor gosta, né? E as pessoas irem para o meu show. Demorei alguns anos para entender. Tinha até achado, acho que Deus exagerou. Estava jejuando demais, deve ter dado algum probleminha, algum tilt no cérebro. Hoje eu entendo como virão essas multidões. E eu falo os sonhos que Deus me deu, sabe por quê? Porque José falava. Eu espero que nenhum de vocês me jogue no buraco, amém? Mas se jogar, pode ser uma estratégia de Deus, se eu cumprir os sonhos dele, amém ou não? Irmãos, eu sei como é que Deus vai fazer isso. Eu te digo semana que vem. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor? Senhor, aqui estamos, Senhor, tocados pela Tua Palavra. Quantas vezes nós olhamos para a Tua Palavra e nós temos uma imagem que não tem nada a ver com o que ela diz sobre nós. Mas nós queremos, pelo poder do Teu Espírito Santo, vencer esse dimorfismo espiritual. Nós queremos, pelo poder da Tua Palavra, Senhor, olhar para a nossa vida através da Tua Palavra e ver aquilo que o Senhor dolorosamente construiu por nós na cruz do Calvário. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor verá o fruto do Teu penoso trabalho quando olhar para a nossa vida, aleluia, e ver as maravilhas que o Senhor tem para fazer através de nós. Senhor, nós precisamos sim vencer fortalezas que têm barrado, têm detido a ação do Senhor em nossas vidas, pela nossa desobediência, pela nossa incredulidade, pela nossa carnalidade. Mas eu quero pedir ao Senhor, honra a Tua Palavra, Senhor, em nossas vidas. Eu quero fazer minha oração de Moisés. Deus, o que dirão os ímpios, os servos de outros deuses, quando o Teu povo fica detido e barrado, envergonhado? Nós não envergonhamos a nós, senão ao Teu próprio nome, e nós queremos pedir pelo Teu nome, pela honra do Teu nome. Não se passe de nós, se a Tua presença não for conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, que isso aconteça em outra geração, não, em nome de Jesus. Nós queremos que isso aconteça agora, Senhor. Nós queremos ver a volta do Senhor, nós não queremos descer contigo para receber os irmãos, não, nós queremos ver o Senhor descendo. Em nome de Jesus, cura a Tua igreja. Nos faz lembrar dos sonhos que o Senhor deu no nosso coração. Nos faz lembrar dos planos que o Senhor nos deu. Quando nós cantamos os Teus sonhos, os Teus planos, eles não vão morrer. Mas nós não podemos desligar aqui na terra, porque Tua Palavra também diz que se desligássemos na terra, seriam desligados nos céus. Deus, abre nosso coração em nome de Jesus. Abre nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Precisamos identificar quais são as fortalezas. Que o Teu Espírito lembre aos meus irmãos, para que eles anotem, sim, cada fortaleza que eles identificam, que tem detido a sua vida, e que o Teu próprio Espírito nos revele quais são as fortalezas. nós possamos queimar isso no joelho e em jejum, clamando por uma libertação que o Senhor vai fazer para mover o avivamento no meio da tua igreja. Senhor, nós queremos derrubar toda a fortaleza em nome de Jesus. Queremos derrubar toda a fortaleza. Nos traz aqui semana que vem em nome de Jesus. Para que nós possamos continuar aprendendo a tua palavra. O que fazer, como identificar, como trabalhar, como nos unir em favor da derrubada, do aniquilamento, demolição, como tua palavra falou, de toda a fortaleza. Para que possamos construir altares ao Senhor. Altares públicos e privados. Altares visíveis e invisíveis para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, meu irmão. Se sente só um pouquinho, tem alguns avisos. Se foi abençoado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.